lua cheia. Duas da matina, aumenta sua retina. Tchan tchan, reprime cada um com sua esquina. É som de vagabundo, muro nós assina. Nosso papel nesse mundo, a caneta assassina. Duas da matina, aumenta sua retina. Tchan tchan, reprime cada um com sua esquina. É som de vagabundo, muro nós assina. Nosso papel nesse mundo, a caneta assassina. Tu fica ligeiro, maluco de preto. Tá com nós, tão faça justo. Veste o capuz e apaga a luz do bote. Pelo bote, e o que tu vê não me traduz. Ha, ha, ha, no mundo do pop. Se liga meu mano, não fica cuidando. A viatura, ditadura. Me passa a cachaça que eu já tô secando. Andando, cantando, acordando o vizinho que é cano. Mas fica sereno de canto. Que é class que tá rimando. É class que tá rimando. Duas da matina, aumenta sua retina. Tchan tchan, reprime cada um com sua esquina. É som de vagabundo, muro nós assina. Nosso papel nesse mundo, a caneta assassina. Duas da matina, aumenta sua retina. Tchan tchan, reprime cada um com sua esquina. É som de vagabundo, muro nós assina. Nosso papel nesse mundo, a caneta assassina. Eu sigo nesse embalo, resbalo, mas não me abalo. Balanço, lanço, lança, laça, caça, caça do bravo. No braço esbarro, mas sai do barro e brado. Batalhão, batalhão, que quem comanda é só soltar. A vontade nesse rap, fruto da insônia, era a noite que me espera. Vagabundo sem Babilônia, fazendo nosso palco na esquina. Com a suora, vambora pra rua e meia fumaça, meu pulmão respira. E eu sigo mandando a rima. Sem sono, sonho que meu som sustente meu sonho. Sinônimo, sou o fundo dos meus. Somos o que compõe, sobrenome. Só provar que eu amo e quem me deu apoio. Minha família é só por eles. A mão no fundo eu ponho. Compro um poema e fique na paz. Aqui não é má fé da Sky. Vou seguindo no meu rolê, incomodando os vizinhos pais. Fazendo o impossível pra mais. Se não virou uma hora, vai. Tá difícil pra caralho. Mas sem meu clã, a casa cai. E aí, coração aí, irmão? Duas da matina.